Cinderela. Ei, da paixão. Pra falar de amor. Banda Capricho, Capricho. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando fecho os meus olhos, giro o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe. Já começou. Vem, vem. É a rocha, rocha. Mais sucesso. Olha, a Fabiola. Sai do zap. Banda Capricho, Capricho. Franquito Produção. Olha, vai lá. Sou novo pra viver com você. Umas horas de amor. Pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir, enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair, duvidar de mim. Desejos eu senti, perdido da paixão. Minha fé no coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir. Gramática em português, geografia e inglês. E todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, prova de amor. Vai gravar ao vivo, bora. Bora que é capricho. Vamos de vezes, é. Sou novo pra viver com você. Umas horas de amor. Sou novo pra ficar com você. E sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não. Chora, não vou. E nem morrer de amor. Vem! Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Então pra não sair. Duvidar de mim. Desejos eu senti. Perdido da paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática em português. Geografia em inglês. E todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, oh, prova de amor. Se é pra falar de amor, a gente fala. Olha que capricho. Capricho, capricho. Diogo Nazi, vem! Vem! Zé Banda Capricho ao vivo pra você, vá! Banda Capricho, Capricho. um beijo ardente com o sol. O seu abraço quente ao meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Custe que custar, te espero. Quando te encontrar, só quer. Faz a vida inteira pra te amar. Ah! Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ter. Talvez sinta amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Ah! Nosso chamego é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Nossa, virou carnaval. Com você, nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Nosso amor pede bis. Planta morre sem raiz. Eu vou mesmo é amar e ser feliz. Essa é a segunda dos aços aqui no Tabacão, minha irmã. Banda Capricho. Capricho. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Gosta de vir no carnaval. Você não dá dessa igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Nosso amor é de bis. Planta morre sem raiz. No começo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Gosta vir no carnaval. Com você não dá dessa igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Nosso amor é de bis. Nada morre sem raiz. Meu bom mesmo é amar e ser feliz. Vem ser feliz, vem. Banda Capricho. Capricho. Ao vivo pra vocês, ó. Simbora, mais sucesso pra vocês, simbora. Franquito Produções. Banda Capricho. Capricho. Tô me reconhecendo. Tô em quase pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu seja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Quando me de coxinha, nem pisar em pé. Mas quem me dera, posta foto junto, conta a ti já é. Um beijo livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Ei, paixão, arrocha, manda capricho, segunda desastre. Banda Capricho. Só começando. Não tô me reconhecendo. Tô em casa pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém. Se você quiser, eu quero. Não dorme de coxinha, nem pisar em festa. Um beijo livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, os contatinhos já é. Um beijo livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração espera. Eu tô com pressa, mas se você quiser, meu coração espera. Capricho.

você. Também tem razão quando vem dizer que meu amor é de areia e sol. Ah, ah, ah, o amor de areia se desfaz. O som tá levo e o vento vem derruba. O amor de areia se desfaz. Mas sem você, fica como eu vou viver. O amor de areia se desfaz. Yeah. já superei você. Vá! Capricho! Banda Capricho, Capricho. Meu nome dele é Franquito Freitas, do Seclado Simão. Vá! Vem! O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama, sempre santa fada, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, eu já superei você. Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. E sinto em te dizer, eu já superei você. Essa banda Capricho, ao vivo, fazendo a festa pra você curtir, dançar e se apaixonar, viu? Chega mais cá na correia, vá! Será que você chegou voando? Mas eu não viajo sem você. Me belisca que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gozar. E se eu gozar, é meio caminho andado pra amar. Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Agora vem. Alô, papá. Banda Capricho. Simão. Capricho. Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você. Não me beliche que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Não sei onde beijar. Eu vou gozar. É meio caminho andado pra mar. Alô, Diogo. Ah, e quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Me dá um beijo agora. Vem e dá um beijo agora. Vem. Oi, nego. Banda Capricho, Capricho. Ah! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Falei que pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Dado que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata, uma culpa é minha. Explica, explica agora. Eita, banda Capricho fazendo a festa pra você curtir. Vem! Franquito Produções. Então bora swingar assim, vá! Bora swingar assim, banda Capricho fazendo a festa pra você, sim, ó! Mas você veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Tá sério aí? Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Às vezes assim, vou te explicar. Vá! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas não é minha namorada. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas feradas, é que eu não faço com você. Capricho, capricho. Ao vivo pra você, Simão. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Tá sério aí? Tá sério aí? Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Às vezes assim, eu te explicava. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Mas ela faz umas paradas, é que eu não faço com você. Vem! O nome dela é Jennifer. Vem! E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. É que eu não faço com você. Só sucesso pra você curtir. Vem. Capricho. Vem. Banda Capricho. Capricho. Ah. Vem. Chega mais. Fabiola feita, Simão! Franquito Produções. Bora, Simão! Essa malandra, as unhadinhas, que se eu quebrar, se eu quebrar, se eu quebrar, fica a favela, fica a doidinha. Então vem sentando aí. Mas é malandra, a zanadina, que se eu quebrar, se eu quebrar, se eu quebrar, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aí. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E no colinho do papo, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vem! Radão Boutiques, Rodrigo Cardoso. Sim. Banda Capricho, Capricho. Mas a malandra, a zanadina, que sou quebrar, sou quebrar, sou quebrar. Vem pra favela, fica doidinha. Vidão vem sentando, vai, senta, você é maluca. A zanadina, que sou quebrar, sou quebrar, sou quebrar. coisa daqui. E no golinho, e no golinho do papai. Eu tô em gás pra enfriar. Até com o garçom sentir minha falta e já ligo preocupado. Aqui agora só pensei em você. Não é que você faz nada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero papão. Dormir de coxinha, nem pisar em pé. Não deixe livre, mas se libera. Os sapatos juntos, a conta de já é. Não deixe livre, mas quem me der. Se você vier, meu coração espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Hey, com a rosinha assim. Simão! Olha que dia hoje, toma uma hoje. Não tô me reconhecendo. Eu tô em casa vendo um feriado. Até um garçom sentindo falta e já ligou preocupado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Tô dormindo de coxinha, nem pisar em festa. Deixo livre, mas quem me dera. Está foto juntos, os contatinhos já é. Deixo livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Deixe convidados hoje ao vivo. Vem! Isso é capricho. Alcança o céu. Olha, Erika. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada. Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha nada, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espere mais um pouco e tu vai ver. É o amor que eu sinto por você. Nada disso você vai entender. O meu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você vai entender. O meu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Isso é capricho. Simbora que isso é sucesso. Vem. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada. Como eu ia imaginar. Bora, vai lá. Nem desistiria nada. Tudo bem. Você tá me saber. Quem é com meu desprezo que eu vou te esquecer? Espere mais um pouco e tu vai ver. Hey, o amor que eu sinto por você. Nada disso você vai entender. O meu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você vai entender. O meu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Bora, Christian! É o nome dele. Hey! Isso é capricho. Branquito Produções. Já era nossa parceira Maia. Banda Capricho. Capricho. Olha, você morava no meu coração. O tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Dali Franquinho Freitas, banda Capricho. Ao vivo pra você, Simão. Você morava no meu coração. O tempo toda essa vez estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Olha, você foi despejada do meu coração. Pra morar no beco da decepção. Joga pra cima. Você foi na minha vida a pior que inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Só bota Capricho. Só sucesso, só alegria. Dando um verdadeiro show, Simão! Ah. Ai, Simão! Banda Capricho, Capricho. Oh, oh, oh. Olha, você foi despejada do meu coração. Namorado, perco da decepção. Você foi. Você foi na minha vida a pior inquilina. Ao vivo pra você. Você curtir, vem fazendo a festa, vai. Bora curtir esse sucesso maravilhoso, vai. Vem. Se abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei. Ah, meu coração logo se mascou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando as como pude cair nessa farsa de bater na palminha da mão, vai. E parabéns a você que me fez entender. Minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender. Minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Se abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei. Meu coração logo se machucou. Noite do imaginando as cor. nessa farsa de amor. Parabéns a você que me fez entender, minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender, minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. As melhores músicas, os maiores sucessos só aqui. Capricho, ao vivo pra você curtir. Simão, chega a massa Vila Feitas. Franquito Produções. Vamos de mim, vai, capricho. É desse jeito, é desse jeito. A menina da janela fica assim pra me olhar, e eu quero falar com ela, eu preciso lhe encontrar. E o meu amor vou dar todinho pra ela, o meu calor vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Construção, e a parceira da Yane Soleiro. Vem. E a menina da janela fica assim pra me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso lhe contar. Meu amor, fala todinho pra ela, o meu calor. Fala todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Vai! Em nome de Mandu Boutiques, uma das melhores boutiques em Guaraci, Vodka Cardoso. Rose Lanches, uma das melhores lanches do Brasil. Franquito Produções. O nome dela é Carla Correia. Bora, Diogo Nazi, vem te mal. Banda Capricho. Deixa comigo, bora curtir esse brecaço. Só filé, vai. Vem. Os acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Da onde está você, minha querida? Oh, eu te amo, eu adoro você. Chega a máscara, correia. Capricho, capricho. Te amo, te adoro, te espero com todo meu coração. essa brega. Bora. Alô, Erika, você chegue mais, chegue mais. É paixão. Banda Capricho. Olha a cara do rei. É o nome dela, viu? Bora dessa brega. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio. parar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Ei! É pra dançar lá. Sucesso. Franquito Produções. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo, o vento tá soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Oh, meu amor, vamos nos encontrar, falar de trocamento em uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou pela primeira vez. Oh! Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tá bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tá bonita? Quero ver. Ô, meu amor, libera logo essa parada, que uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum, ainda diz que é. Mas assim, vai, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tá bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão... Canta! Capricho! Corpo no meu corpo, sente meu prazer. Bate, pega, estica, tira a mão, eu quero te ver. Cola no teu corpo, no meu corpo, sente meu prazer. Agora é só nós dois aqui no bar. Agora é massa, não, com um espetáculo. Vai começar. Yeah. Produções. Aí sim, viu? Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera que eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado de descobrir. E agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma livena qualquer. Dançar e se brega com uma morena pai pega uma laurinha só pega. Não quero nem saber de você. Não quero nem saber de você. De você. Não quero nem saber de você. De você. Sabanda Capricho. Capricho pra você, vá. E é final de semana, eu não vou ficar à toa. Vou sair numa boa para a curtição. Calçar uma bota legal, usar uma farda, vá. Seja de carro ou a pé, se eu vou sair. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma livena qualquer. Dançar e se brega com uma morena pai pega uma laninha só pega. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Não quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. Chega mais. Érica, você. Bora, Tiago, nascer. Bora que semana capricha. É assim, ó. No teu deserto do Saara, o Darisca. Minha areia quente no teu corpo te aceita. Solto uma verdade, tanta sede, tanta vista. Solto uma Darisca, quero te amar pra valer. No teu deserto do Saara, o Darisca. Minha areia quente no teu corpo te aceita. Solto uma verdade, tanta sede, tanta vista. Paixão, que? Já vou pra cama, se for de camisinha. Cris, uma das melhores boutiques em Guaraci. Vem, Ótica Cardoso. Essa música machuca. Essa machuca, essa machuca, vai. Você não deu valor no amor que oferecia a você. O meu coração chorou. Eu te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance e que já existiu. Você brigou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar e pra sempre amar. E você me perdeu e não deu valor. Meu amor, não vou mais chorar. E não vale a pena viver você, mas vou encontrar alguém que vai amar. Aí você vai saber, hey, e que perdeu. Capricho, ao vivo. Bora, Marcelo, bora, Marcelo. Franquito Produções. Conheci grande amor num lugar tão bonito. sua voz, tudo me vai lembrar dos momentos que vivemos. É preciso te reencontrar. E que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. No Barão Vermelho vou te encontrar. Você está lá, sei que vai voltar. Vai. Eu sou Barão Vermelho e você é também. Sou o bom motivo que conquistou o Barão. Em nome do patrocínio Casa Bela, viu? Hoje vai ter show e eu vou esperar por você, meu príncipe que eu quero amar. E vai cantar pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer. Príncipe Negro é o show, ele é quem vai tocar, me convidar você pra dançar, meu amor. Príncipe Negro é o show, ele é quem vai tocar, me convidar você pra dançar. Chega mais! Bora calar a correia, é o nome dela, viu? Simbora! Chega mais que ela correia! Vem! Ai. Sucesso! Banda Capricho, Capricho! A emoção do som! Olha que é Capricho ao vivo! É a segunda dos astros! A segunda mais comentada de Paraná! Sucesso demais, Banda Capricho. Franquito Produções.